Podcast. Eu sou a Ana Shermack. Eu sou Rafael Francis. E eu sou Matheus Lim. E é isso, pessoal. Hoje a gente vai gravar um podcast sobre pseudônimos. A gente vai falar sobre por que os autores usam, qual o motivo e alguns autores que já utilizaram e que talvez você não sabia. É isso aí, depois da vinheta. Literário Cast, o podcast da sua pausa para o café. How the hell do we wind up like this? Why weren't we able to see the signs that we missed? Try and turn the tables. I wish you'd unclench your fists and unpack your suitcase lately. Antes de ir para o cast, eu tenho alguns avisos para o ouvinte. O primeiro é que continua a venda das canecas do Pausa para o Café. Então, se você não conhecia ou não sabia, o link está aqui na postagem. Clique lá e nos ajude. E hoje eu tenho dois recados. O primeiro é que o blog Pausa para um Café foi indicado ao Top Blog 2013. Então, se você acha legal o conteúdo do blog ou simplesmente gosta do podcast, nos dê essa ajuda. Em poucos dias vai iniciar a votação, então fique ligado nas datas e nos ajude. Acredito que na categoria de literatura, o Pausa para um Café é um dos blogs que merece estar lá em cima. Então, por favor, nos ajude nessa meta. O segundo aviso é que o Literário Cast está no iTunes. Então, se você quiser ouvir nosso podcast no seu iPhone, no seu iPad ou em qualquer lugar, assine nosso podcast lá no iTunes. O link está aqui na postagem. Referente ao episódio que gravamos com a Guilherme sobre o mercado editorial nacional, nós tivemos o comentário da Isabel Moraes, do blog Distopicamente, e ela comentou o seguinte: é com muita felicidade, muita mesmo, que vi a mudança no mercado editorial brasileiro. Eram poucos os autores que conseguiam contratos com grandes selos, e o número é cada vez mais alto, embora não o suficiente ao meu ver. Enfim, também tenho um certo receio quanto a editoras sob demanda. Por um lado, é uma ótima forma de autores realizarem o seu sonho, mas por outro, vejo a publicação de material extremamente cru, com pouca ou nenhuma revisão, reescrita e trabalho editorial. Até assusta um pouco os leitores de livros de tais selos. Pois bem, Isabel, primeiro, obrigado por ter comentado, e o seu comentário é super válido. No nosso programa, nós, em off, até citamos as editoras que fazem essa prática de não revisar, de cobrar preços absurdos, e a gente resolveu não citar nomes para, enfim, evitar processos. Embora isso seja triste, ainda é uma realidade. Não tem nada que a gente possa fazer a não ser pedir para os autores valorizarem o seu trabalho e não deixar isso na mão de qualquer um. E se você quiser ter seu recado, seu comentário, seu e-mail lido aqui no programa, assim como a Isabel, nos envie um e-mail para literariocast@pausaparumcafe.com.br. Curta nossa fanpage facebook.com/literariocast. E agora também assine nosso podcast no iTunes, o link está aqui na postagem. Agora vamos para o cast. Eu gostaria de perguntar para vocês agora, assim, para começar a nossa conversa sobre pseudônimos, qual é o conceito de pseudônimos? Por que que os autores usam isso? Primeiro conceito, o pseudônimo nada mais é do que um nome fictício para uma pessoa, no caso, normalmente autores, escritores, poetas, jornalistas, que por alguma razão não querem ser identificados de cara. A princípio é isso, né? Na literatura eu não sei muito bem como começou essa onda de pseudônimos e por quê. Na verdade, alguns autores utilizam pseudônimos mais por terem vergonha mesmo de publicarem um primeiro livro, então eles costumam se esconder por detrás de outro nome. Ou então alguns autores já conhecidos, como o caso de J.K. Rowling, adotam pseudônimos para poder entrar em outro gênero literário do qual eles não eram acostumados antes. Então, eu gostaria de falar, né, sobre que eu também li que não só de se esconder ou usar para querer encontrar novos ares, igual a J.K. usou agora para escrever The Cuckoo's Cailin, mas eu acho que é uma maneira também de você testar novos horizontes, sabe? Às vezes o autor quer escrever sobre outra coisa e não sabe se é bom e, vou escrever aqui para não manchar meu nome. Ou quer escrever sobre, não quer se identificar mesmo, mas também por querer escrever várias coisas ao mesmo tempo. É muitas oportunidades que vão surgindo e você quer atirar pra todo lado, né? Às vezes me soa até que ele tem vergonha de publicar uma determinada obra de um determinado gênero com o nome dele estampado na capa. É, isso é verdade. E esse é um ponto. Sabe aquele livro que lançou? É ruim, gente, já falando. É o... 50 Tons de Mr. Grey. Mr. Grey. É um... Eles fizeram uma adaptação do livro da Jane Austen, que é Orgulho e Preconceito. Eu não sei, gente, eu não gosto de Jane Austen, mas as pessoas já vão desligar agora. Não, continue, gente, porque eu achei legal. O autor que escreveu o livro, autor ou autora, whatever, ele usa um pseudônimo porque, né, ele não quis se identificar porque o livro, tipo, é estilo 50 tons, sabe? Então, tem esse ponto também, da pessoa, às vezes, não querer. E, pelo que dizem sobre o autor, é uma personalidade, tipo, conhecida, sabe? Ainda não foi revelado? Da Grã-Bretanha. Não foi revelado, que eu saiba. A J.K. Rowling aí. Pode ser. Vocês sabiam que pseudônimos podem ser adotados como nomes verdadeiros de uma pessoa? Como assim? Assim, uma pessoa, quando nasce, ela tem a certidão de nascimento dela. Então, uma pessoa pode mudar o nome dela para um pseudônimo que ela usa. Se o pseudônimo tiver uma influência tal qual o nome comum da pessoa, então ele é titulado por lei. Aí a pessoa pode ter o pseudônimo como nome real. Bacana. Teve até uma vez que o Rafael Dracon, ele veio aqui pra Fortaleza dar uma palestra sobre Guerra dos Tronos. E eu fui. E lá, conversando com ele, eu perguntei se Dracon era pseudônimo. Uhum. E ele falou que até certo momento sim, mas logo logo ia ser o nome dele mesmo. Que legal. E até falando sobre pseudônimo, uma coisa que é legal é que eu assino diferente os dois estilos de livros que eu escrevo. Se é o terror, eu escrevo como A. Shermack. Mas quando é um drama, um romance, eu escrevo meu nome normal. Eu acho mais legal, tipo, porque, querendo ou não, não identifica que o autor é uma mulher. É, quando você está escrevendo sobre terror, fica aquela coisa assim, tipo, quem será que é? Sabe? Fica aquela coisa mais diferente. A pessoa até não olha com um certo preconceito, tipo, é mulher escrevendo terror, sabe? Não sabe de nada. Um caso que, no caso, acho que foi por necessidade também, pelo medo do próprio nome, foi o Fábio Yabu, né? Que ele publicava alguns livros infantis, mas quando ele foi publicar uns livros lá pela editora do Jovem Nerd, ele colocou a Bufobia. Uhum. É que lá ele publicou a Branca dos Mortos. Isso, esse mesmo. E o Independência ou Mortos, né? São livros. O Branca dos Mortos é muito bom, inclusive. É exatamente isso. Porque é como se fosse como se o Yabu fosse duas pessoas. Tivesse o lado fofinho, que escreve Princesa do Mar e tudo mais. E tivesse o lado mal do Yabu, que é o que escreve o Branca dos Mortos, os livros de terror. Isso puxa até pra uma diferenciação, que tem o pseudônimo e tem o heterônimo. Que o pseudônimo é um nome inventado pelo autor, poeta, algo do tipo, como o Rafael definiu no começo do podcast, que ele vai assinar a obra dele. Já heterônimo é um nome fictício também, inventado pelo autor, pelo artista. questão, sendo que nesse caso, o heterônimo, ele assume uma personalidade diferente do autor. Ou seja, é como se o autor fosse uma pessoa e o heterônimo fosse outra pessoa. Algo tipo dupla personalidade. E isso recai muito sobre as obras de Fernando Pessoa, que ele assinava como Alberto Craeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. E para cada nome, ele adotava um estilo diferente e uma personalidade diferente também. A gente pode considerar nome artístico não só como os escritores, mas nome artístico como um pseudônimo também ou não? Acredito que sim. É, eu vejo o nome artístico como um pseudônimo, mas não sei se essa é a definição certa, Rafael. Ah, eu acho que, tipo, se o autor nunca publicou nada e tá usando um nome diferente, eu acho que acaba não sendo pseudônimo, sabe? Acho que só quando ele escreve algo... Ah, eu não sei. No meu pensamento, quando eu conheço, tipo, um autor... sempre escreveu por aquele nome. Vamos usar a Larissa, por exemplo. A Larissa assina Larissa Siriani. Então, se o nome dela fosse lá, Larissa Joaquina Alves de Souza, pra mim, isso não, o Larissa Siriani não seria um pseudônimo. Mas se agora, tipo, eu conhecesse ela por Larissa Siriani, sempre publicando um livro. Aí eu descubro que ela tem um outro livro publicado com o nome, sei lá, Joana Paula. Aí o Joana Paula eu entendo como pseudônimo. Larissa Siriani não, sabe? Na minha cabeça, não sei se tá certo. Ela vai se arrepender de não ter participado desse podcast, cara. A curiosidade é que no século XIX teve um autor que no século XIX, antes, contos e outras histórias eram publicados em folhetins de jornal, né? E no século XIX teve um autor que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, chamado Vitor Leal, sendo que ele era publicado pelo jornal Gazeta de Notícias, que era um dos jornais mais populares do período. E, inclusive, hoje, a primeira obra publicada no jornal é O Esqueleto. Ela vai ser relançada pela editora Casa da Palavra, conseguiu levantar vários adeptos e fazer com que as pessoas se despertassem para aquele estilo literário que ele desenvolvia e despertavam a curiosidade para saber quem era aquele autor. E, na verdade, Vitor Leal era um pseudônimo adotado por quatro autores, que era Olavo Bilac, que é Luiz Azevedo, Coelho Neto e o jornalista Padal Mala, que eles juntos formavam o Vitor Leal. E o interessante disso é porque as pessoas saíam procurando no meio da rua quem seria Vitor Leal, inclusive chegaram a fazer um desenho dele, tipo uma caricatura, e ninguém nunca encontrava ele em barzinhos, em locais boêmios, que seriam onde os autores da época iriam. Eu tô imaginando a cara desses autores, né? Tipo, olha lá o bando de otário querendo saber quem é Vitor Leal, né? Bem, depois a gente conhecer um pouco sobre o que é pseudônimos e por que os autores utilizam, quais foram os autores que já publicaram dessa forma? Quem que já usou pseudônimo? E às vezes a gente até não sabe. Pior que eu acredito que quando o pseudônimo fica conhecido, não é mais pseudônimo, cara. Eu acho que perde a graça. O legal é quando você pega realmente um livro e você fica perguntando, caramba, quem é essa pessoa que não colocou foto na biografia? É. Porque pra mim, como a gente já comentou também no cast passado, essa questão da J.K. Rowling que motivou a gente fazer esse programa foi uma estratégia de marketing total, então ela revelou muito cedo quem era, né? Não sei. Agora, pode ter acontecido dela ter revelado cedo pelo marketing talvez não ter dado certo. É uma hipótese, não sei se é verdade. Cara, mas é muita ingenuidade publicar um livro com o nome de um cara desconhecido, achando que vai estourar e tal. Bem, mas vamos lá, como eu já falei, tem pseudônimos que depois de conhecido, não acredito que nem não é mais pseudônimos, que acho que é o caso do Richard Bachman, que é o pseudônimo de Stephen King, que já publicou vários livros até aqui no Brasil, foram publicados também com a tradução e tal. E, enfim, não é mais pseudônimo, todo mundo sabe que é Stephen King, todo mundo vai comprar, né, cara? Inclusive, a edição americana lançou a capa do... uma nova edição, lançou uma capa do livro, dizendo Stephen King escrevendo como Richard Bachman. Aí lá o nome do livro, que é Blaze. Não, acho e que o não nome é do Stephen King tá, tipo, maior que o nome do Richard. Tipo, pá, Stephen King gritando na cara. Stephen King que escreveu isso aqui, né, galera? Compre! É tipo os livros do George Martin, que o livro não se chama As Crônicas de Gelo e Fogo, se chama George Martin, né? Tipo, Martin. Não, inclusive tem um livro de contos que o Martin participa, que o nome do livro que bem é George Martin, tem lá, né, o nome dele bem grandão. Aí você vai ver, caraca, o Martin lançou outro livro, aí você pega, não, tem vários autores junto com ele. Um dia na minha vida eu vou escrever um livro que vai ter o meu nome, sabe? Que vai ser eu vou ser mais maior do que o título, né? Como a gente falou de um autor super conhecido, acho que eu vou falar sobre um que não é tão conhecido, mas que a maioria das pessoas não sabe que é um codinome, que é a autora da série Beijada por um Anjo, a Elizabeth Chandler. Na verdade, não se chama Elizabeth Chandler, ela se chama Mary Claire Heldolfer. Ela é uma escritora, ela escolheu esse nome porque ela gostava, admira a escritora Elizabeth Margaret Chandler, que era uma poeta, uma poetisa, e que daí ela escolheu pegar o nome da autora como pseudônimo dela, e agora ela escreve com o nome dessa autora. Mas ela já publicou outras obras também e tal. Mas o Beijada por um Anjo, que é esse Elizabeth Chandler, na verdade é a Mary Claire Heldolfer, da série Dark Secrets. Caramba, cara, acho que ela vai adotar esse nome, né, como oficial, agora que vendeu, né? Na verdade, esse pseudônimo é lá pelo ano de 44, 45, 48. Então é bem antigo. Muitas pessoas talvez não estejam acostumadas com ele, mas é o nome de Susanna Flagg, que era uma autora que escrevia romances de mocinhas inocentes, aqueles mocinhos apaixonados, vilões, histórias de amores impossíveis, que também eram publicados em folhetins de jornais brasileiros. Sendo que ninguém sabia que, na verdade, Susanna Flagg era, na verdade, Nelson Rodrigues. Caraca. Nelson Rodrigues escrevia sobre o pseudônimo de uma mulher. Tô ficando impressionado, sério. Que nem a Anne Rice, nos anos 80, ela publicou como Anne Rappling, que não, acho que não saiu tradução aqui no Brasil, que um se chama Exit to Eden e Belinda. Que, enfim, Anne Rice ficou famosa pelo Entrevista com o Vampiro, né? E ela publicou vários livros nesse gênero, e esses dois livros têm uma pegada meio erótica e tal. Teve até uma adaptação de 94 chamada O Amor é uma Grande Fantasia, meio comédia, meio apelo sexual. O filme é maluco, não assistam. Mas tá aí, curiosidade, Anne Rice já publicou livro erótico, cara. Já. Dessa eu não sabia. Não, na verdade, os livros já foram traduzidos aqui pelo Brasil, foram trazidos pela Rocco, e com o nome de Anne Rice mesmo, então vocês conseguem achar aí. Tem uma orquídea na frente dos livros, então é bem fácil de achar. E é bem caro também, né? É Rocco. É Rocco, é caro. Acho que as chances da Rocco patrocinar algum programa tipo, são zero, né? Já que a gente tá falando sobre autores conhecidos, a Agatha Christie, ela também escreveu sobre pseudônimo. Oh, a nossa rainha do suspense dos livros policiais escrevia histórias românticas e fofinhas como Mary Westmacott. Vocês conhecem George Orwell? Pronunciei o nome dele bem errado, mas... Pois é, escreveu A Revolução dos Bichos. Na verdade, o nome dele é Eric Arthur Blair. É sério? Eric Arthur Blair. Eu não sabia. Até agora, eu não sei por que ele adotou pseudônimo, mas... Isso aí. Esse foi o mais sem sentido de hoje, cara. Ah, outra coisa, um autor bem conhecido, todo mundo conhece o Lemon Snicket, da Desventuras em Série, não é? Sim, ele sim. Publicou outros livros como Daniel Handler. Na verdade, tipo, o nome dele mesmo é Daniel Handler e Lemon Snicket é o pseudônimo dele. Legal que o pseudônimo dele é mais conhecido do que ele, né? O livro com o nome que ele, verdadeiro dele, o Daniel Handler, é o Por Isso a Gente Acabou. É um livro muito bom. E daí ele publicou como Lemon Snicket o Desventuras em Série e agora tá lançando outro que é As Perguntas Erradas, que é também um personagem que tem o nome dele, se chama Lemon Snicket. Enfim, né, como disse no começo, o pseudônimo acho que são criados por vários motivos, né, tem a questão do marketing, tem a questão de escrever com uma pegada diferente, tem uma questão de ter a ver com a obra, que eu acho que é o caso da Desventuras em Série, né, que é um livro bem maluco, eu acredito que ele, tá, eu acho que esse nome combina com a obra. Enfim, eu acho que só conversando com o autor para saber por quê, né? A Nora Roberts, ela chegou a publicar livros policiais como a série Mortal, assinando como J. D. Robb, que é isso. E, no site que pesquisei... Nora Roberts não vale a pena mesmo? Pra que falar? Cara, olha, ela que falou, eu não falei nada. A gente falou ali antes sobre por que se escondem e alguns para escrever igual livros eróticos, histórias que são diferentes, não querem aparecer, mas tem alguns autores que escolhiam usar pseudônimos para fugir de quando a literatura era considerada uma atividade feminista, por exemplo, como a George Eliot, que na verdade é a Mary Ann Evans. Então, não só por esse ponto de escrever para escrever uma coisa diferente, as pessoas que eram perseguidas, às vezes na ditadura, em épocas em que as mulheres não podiam escrever, elas usavam pseudônimos para conseguir dizer aquilo que elas queriam sem serem presas, por exemplo. Acho que não só autoras feministas, no caso, mas acho que qualquer autor que critica o sistema de alguma forma, ele tem que se proteger evitando alguma consequência, cara. Acho que a gente conseguiu traçar aí algumas curiosidades bacanas pro pessoal. E agora vamos pra nossa dica da vez. Agora na nossa dica da vez, eu quero saber, Matheus, qual é a sua indicação desse podcast? A indicação para esse podcast é o livro Outros Tempos, do autor Leonardo Nóbrega. O autor é daqui de Fortaleza mesmo, inclusive foi meu ex-professor, e ele publicou o livro nesse mês, e ele traz a história de um jovem, que é um jornalista bem sucedido, mas que em um dia ele acorda em uma época passada. Nessa época passada, ele acaba conhecendo uma garota misteriosa, e essa garota entrega a ele um pacote antes de ser assassinada. E por meio desse pacote, esse jovem acaba entrando em uma rede de conflitos que o vai colocar dentro da Segunda Guerra Mundial e tem ligação com células nazistas dentro do Brasil. O interessante que eu achei desse livro, eu comecei a leitura ontem, é que ele é ambientado todo dentro da cidade de Fortaleza e que ele tem aspectos históricos e ele remete o leitor a esses aspectos. Então é bem interessante mesmo. Eu acho que meu professor vai me agradecer por essa propaganda. Você, Rafael, qual é a sua dica da vez? Bem, a minha dica vai para uma adaptação da obra do Stephen King chamada Under the Dome. A série começou agora, a primeira temporada, e tá muito legal, a trama tá excelente, não? Alguns elementos são bem diferentes da obra, mas nada que altere o contexto de uma forma geral. Mas você falou sobre Under the Dome, ela já foi confirmada para a segunda temporada já. Ana Shermack, qual a sua dica da vez? A minha dica da vez é uma loja muito especial que foi criada assim para os leitores. É a loja do Pausa, que você pode acessar aí, vai estar o link no podcast. A ideia da loja do Pausa para o Café foi criar um lugar onde os leitores possam comprar os seus livros com descontos que você não vai ter na livraria, sabe? A gente entrou em contato com todos os autores do Pausa e falou o seguinte, ó, vocês querem vender no Pausa, então vocês vão ter que dar alguma coisa para os nossos leitores para que eles sintam vontade de comprar aqui, sabe? Dos livros que a gente tá indicando. Então, assim, não vai ser todos os livros do mundo que você vai encontrar no Pausa. São os livros dos nossos autores parceiros que a gente leu e que a gente gostou. E que os autores também têm pra vender. Então, se a gente leu, gostou e falou com o autor, ele vai querer vender, vai estar ali no Pausa por um preço bem mais em conta. Tipo, o livro que você vai encontrar por R$29,90 na livraria, a gente vai estar vendendo por R$14. E assim, o Pausa não ganha nada com isso. É uma maneira de incentivar os nossos autores e fazer com que você, leitor, consiga comprar por um valor mais barato. É uma ideia que a gente já tava tendo há algum tempo, a gente entrou em contato com os autores, eles gostaram, e agora tá aí, você pode comprar. A compra é feita direto com o autor, a gente não intermedia a compra, a gente só tá, tipo, hospedando tudo, e aí você vai lá, clica, compra no PagSeguro, o autor recebe, a gente não fica com nada dos seus dados, pode ficar tranquilo. Tudo é feito com o autor envia seu livro, é tudo com ele, e é isso, a gente só tá aí pra fornecer descontinhos e coisas legais pra vocês. Sejam bem-vindos ao Pausa Store! Never wanna put my heart Esse foi o nosso podcast sobre pseudônimos. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma coisa, se a gente esqueceu algum autor, deixe nos comentários ou mande um e-mail pra gente. Vocês têm aí o e-mail aí embaixo. A gente tá aqui esperando os seus e-mails queridos e bonitos. Então é isso. Muito obrigada a todos por terem participado. Valeu por ter ouvido até aqui. Um beijo e até a próxima. Vocês mais educados, não dão tchau pras pessoas? Não, é, você tá sendo a host, né? É isso aí, cara. Você deu tchau pela gente. É que assim, eu sempre me intrometo na finalização do Rafael e deu tchau pras pessoas. Aí, ué, na edição eu tiro. É sempre assim. Me senti uma intrometida agora. Ninguém ouviu até o final? Eu nunca deixei vocês falarem. Assim, galera, se quiserem xingar a gente, fiquem à vontade, porque aumenta a visualização. Então... Na verdade, você pode falar para as pessoas xingarem, porque elas não vão ouvir, porque o Rafael vai tirar.